Então hoje a gente vai falar sobre a lei do progresso. A gente já falou outras vezes a lei do karma, a lei da causa e efeito, a lei do amor, a lei da destruição, a lei do amor, a lei... E são várias as leis divinas ou naturais, que na verdade são as mesmas coisas, mas às vezes com explicações diferentes, que até vai ter um tema sobre a lei divina e a lei natural, daqui a uma semana ou duas, sobre a diferença delas. Mas, na verdade, é a mesma coisa. São leis imutáveis, leis que não mudam, leis que regem o planeta, e que não somos nós que fizemos essas leis. Essas leis, elas existem desde que existe o ser humano. Hoje vamos falar, então, a lei do progresso. Mas quando nós falamos em progresso, nós não queremos aqui falar progresso material somente. É claro que isso também é importante, progresso material. Mas como é que... Vamos filosofar um pouquinho agora, né? Que a filosofia, ela coloca muito mais perguntas, muito mais questionamentos do que propriamente respostas. Como está o nosso progresso moral? Na nossa fase hoje, dessa atual vivência. Como é que está o nosso progresso moral? Não esse progresso moral religioso, que às vezes ele é falso e às vezes ele é bastante incoerente, mas o processo de evolução, o processo de evolução que atinge nós para que exista um progresso moral. De verdade. Como é que está isso dentro de nós? Como que está o nosso progresso ético? Ético. O que nós pensamos? Qual é que é o nosso pensamento ético a respeito das outras pessoas? A respeito da sociedade? A respeito do mundo? A respeito do Brasil? A respeito de nossa família? Vocês sabem que a questão ética... Nós estamos acima da questão moral. A questão ética é o comportamento geral de todas as nações, de todos os povos, de todas as nações que existem no nosso planeta. São os usos, são os costumes, são as culturas totalmente diferentes, que podem ser imorais aqui, mas podem ser totalmente morais lá num outro país onde existe o Islã. Como que está o nosso progresso emocional? Como é que está o nosso progresso emocional? A questão das emoções. Será que nós estamos deixando as emoções tomarem conta de nossa mente antes do que a razão ou depois? Será que nós deixamos as nossas emoções tomarem conta de nós e nós saímos esbravejando? Saímos brigando, saímos dando pontapé, dando paulada para tudo que é lado, modo de dizer, é claro, né? Isso são questão emocional. Ou será que nós estamos um pouquinho mais adiantados aonde existe o progresso emocional? Que é aquilo que se chama de... que eles medem pelo QE, quociente do emocional, e não pelo QI, que é o quociente de inteligência. Como é que está o nosso progresso espiritual nessa atual circunstância, nesse atual momento da nossa existência, aqui, agora, hoje, dia 19 de janeiro de 2019? Desde que nós nascemos, desde que nós tivemos 15, 16, 18, 20 anos, até agora. Bom, eu tenho 60. Será que eu evoluí espiritualmente? Será que eu evoluí emocionalmente? Será que eu evoluí eticamente ou moralmente? E será que eu evoluí materialmente, que também é importante? Não é proibido de forma alguma, nós progredirmos materialmente, não. Se for através de um trabalho justo, honesto, coerente, aonde nós não termos, nós não tivermos ter de passar por cima dos outros, enganar, ludibriar. Bom, o nosso progresso, então, é justo. Agora, se o nosso progresso material foi ludibriando, enganando, passando por cima de outras pessoas que talvez tivessem mais capacidade que nós, através, quem sabe, de nossas artimanhas. Será que nós somos realmente tranquilos? Estamos totalmente tranquilos nesse progresso material? Material, que eu digo, é ter 2, 3, 4 carros, uma casa, 2 na praia, pi, pá, pá, pré, pim, todas essas coisas aí. Será que nós realmente tivemos tudo isso pelo nosso trabalho honesto, justo, verdadeiro, ou passamos por cima dos outros? Como é que é isso? E na questão ética, como é que nós pensamos? Na questão moral? E se formos entrar, então, também, é claro, na moral religiosa, porque fomos todos nós criados numa religião, numa igreja. A maioria de nós fomos católicos, apostólicos, romanos, que dentro dela existe uma moral religiosa muito bonita de se aprender. Para quem leu, é linda a moral religiosa cristã. É linda, é maravilhosa. Só que ela não explica aquilo que o Espiritismo explica. Ela é a mais, digamos assim, mais acima. Ela não é tão racional. Nós somos mais racionais. Então, a moral religiosa é necessário para que nós possamos saber que a religião é importante para todos nós. E como que é importante o nosso credo religioso? Porque abre dentro de nós novos caminhos em que, talvez sem essa ajuda da moral religiosa, nós não teríamos, quem sabe, um norte para seguir. Nós não saberíamos dizer aqui se aqui é certo, aqui é em cima e aqui é embaixo. Se bem que a nossa consciência, ela pende sempre pelo lado certo. Nós sabemos conscientemente o que é certo, o que é errado. Mas se nós seguirmos uma moral religiosa cristã, nós vamos aprender muito mais escutar a nossa consciência, ouvir a nossa consciência. Que ela está dizendo assim: não, não vai por aí, cara, tu vai ter que dar mal. Não vai por aí, porque esse é o caminho mais fácil, mas lá na frente tu vai dar com os pés na água, no meio da água, vai dar, como é que é? Os pés no burro, sei lá como é que chama. Vamos por aqui, porque aqui talvez o caminho é um pouquinho mais íngreme, mais pedregoso, mas lá adiante nós teremos talvez uma recompensa maior. A moral religiosa nos mostra isso. Se nós formos numa missa e escutarmos o sermão do padre, se o padre for coerente e sensato e lúcido, né? Não são tantos, né? Sem querer criticá-los. Mas nós vamos saber que a moral religiosa é muito importante na vida das pessoas. A ética, que fica por cima de tudo isso, nós temos que compreender que a questão cultural permite que, lá no Islã, um homem que tem condições de sustentar 7 mulheres, ele pode ter 7 mulheres. É totalmente moral, totalmente ético para eles, não para nós. Totalmente imoral para nós. Mas se nós formos ver pela ética, é uma questão cultural, totalmente cultural, em que isso lá é permitido. Se nós viermos e trouxermos isso para cá no Brasil, bom, aqui é meio difícil, porque às vezes a gente não consegue sustentar nenhuma mulher que dirá sustentar 7, né? Então vocês já viram, vai ser meio difícil a coisa. Mas tem aqueles que iriam conseguir, os grandes ricaços aí, as grandes pessoas que têm bastante dinheiro, eles iriam ter 7 mulheres, porque eles conseguiriam sustentar. Mas eles estariam totalmente, inclusive dentro das leis do homem, na Constituição, ferindo uma regra bastante séria, que seria a lei de ter várias mulheres. Não pode. Não pode. Isso é proibido por lei. E a lei divina também. Ela permite que tu tenha uma mulher, tu tenha uma companheira, ou tu tenha um companheiro, e a coisa siga assim. É uma questão ética e moral. Nós vemos a coisa desse lado. Se nós vamos ver uma tribo de silvícolas lá no Amazonas e que andam sem roupa, mulheres e crianças e homens tudo junto, e eles não veem nenhuma maldade nisso, quem somos nós para criticá-los? Nós não temos como criticá-los. Por quê? Porque, segundo os conceitos éticos, a cultura deles é isso aí. Eles aprenderam até hoje a ser assim. E aí, lá na época do Cristóvão Colombo, ele veio aqui e tentou cristianizar todos os índios, né? Como se todos fossem obrigados a serem colocados nas rédeas da religião católica apostólica romana. E aí, pereceram muitos indígenas. Foram mortos muitos porque não queriam aceitar isso. Mas isso é história para outra coisa. Então, a questão do progresso, ela é bastante interessante. A lei do progresso é maravilhosa, se nós formos ver aqui. A lei do progresso, ela faz parte intrinsecamente da lei do karma. Por que que existe a lei do progresso? Porque nós temos a oportunidade de, através da lei do karma, que é nascer, morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, dessas várias e várias reencarnações, entende? Através dessas reencarnações, nós podemos, cada reencarnação, ter a oportunidade da lei do progresso agir junto de nós, agir dentro de nós. É através da lei do karma, dos vários e vários nascimentos e renascimentos, mortes e nascimentos, mortes e renascimentos. Então, uma coisa completa a outra. Por isso que eu gosto de ler o Espiritismo. Eu adoro o Espiritismo. Eu me sinto, digamos assim, mais... nós, da Casa Espírita, nos sentimos mais coerentes, nos sentimos mais seguros, explicando todas essas coisas através de uma ideologia espírita kardeciana. Tudo é explicado, tudo é racional. E tudo dentro de uma ética e de uma moral religiosa. Então, eu já passei o tempo hoje. Então é isso, para que vocês reflitam que a lei do progresso não é só a lei material. A lei do progresso é lei emocional, é a lei do progresso emocional, progresso cultural, me esqueci de falar, a lei do progresso ético, moral, emocional, espiritual. Vamos pensar nisso aí. Obrigado.